sabe o que é amar. Casando, tu não sabe quanto estou sofrendo. Escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando. Já tava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Você pra nunca me magoar. Pra não me iludir nem me fazer chorar. Eu me cansei, passou da conta. Porque você quebrou a regra. A nossa história estava indo muito bem. Mas você foi me trair com outro alguém. Não importou com sentimento. Cabeça, vou pegar o que eu encontrar. Oh, oh, yeah. Não adianta fugir, porque eu vou atacar. Não me pede pra parar. Oh, oh, yeah. Hey, boy, não preciso saber de onde vem. Não preciso te conhecer. Não precisa conversar. Saber seu nome, só preciso saber pra onde você vai me levar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Dário Rocha. Mas é só passatempo pra não ficar sozinho. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando, se maldizendo, o que estou fazendo? Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. Você nega até a morte que não. Que não me ama e não quer mais voltar. É o fim do nosso casamento. Você não sabe o quanto estou sofrendo. E eu já sei pra onde vou. Vou sair pra ver o dia com os moleques sem futuro. Você só quer me fazer sofrer. Agora vou tentar te esquecer. Eu fui no croco.